Começando o Nerd Patriarca de volta, vamos falar hoje sobre os filmes de heróis Marvel DC desse ano. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Yanni Gavario Paruski. Hoje eu tô aqui com o Everton. E o mundo não é mais o mesmo, Charles. E hoje eu tô aqui de volta com o Anderson. Fala, galera. Ao contrário do Logan, eu não sou o melhor naquilo que eu faço. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Hello? You know you gotta pay for that, right? Hey, come on. Not okay! Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Muito bem, Nerd Patriarca de volta para hoje falarmos sobre os filmes de heróis de 2017. Que fique claro, principalmente para o nosso companheiro Ivaldo, que são filmes de heróis da Marvel e DC de 2017. Fiquei certo? Por quê? Porque os russos mereciam essa chance também. Não, que fique claro que são filmes, né? Também, né? Acho que é por isso que eles não vão entrar. Mas muito bem, tivemos 6 filmes esse ano. Mais uma vez, né? Ano passado também foram 6 filmes, se eu não me engano. A gente também fez o cast. E vamos começar, né? Por ordem de lançamento. Vamos começar em março, dia 2 de março de 2017. E o primeiro filme lançado foi Logan, da Fox Films. E aí, vocês gostaram de Logan? Para caralho. Puta, que filme foda, hein? Até muito, que enfim, já me contando. Até que enfim fizeram um filme que traz jus ao personagem, né? Puta que pariu. Concordo, e já me adiantando, eu acho que é um dos melhores filmes, não só do que a gente vai falar, mas do ano. É, eu também concordo, cara. Pra mim é um dos melhores filmes do ano também. Exatamente por isso que o Ivaldo falou também, de a questão de trazer uma essência do personagem, né? O fato de ser um filme pra maiores, né? E o filme em si mesmo, direção, o trilha sonora, tudo, eu achei que ele é muito bem montado, é muito bem feito, né? É, e eu acho que o principal ponto, ao contrário de um outro filme que a gente vai falar, é a execução, cara. Planejamento e execução, assim, foram dois itens que foram feitos de forma correta e foram apresentados de forma correta. Então, isso contribui bastante, assim, no que o filme agregou esse ano. O filme teve de volta a direção do James Mangold, que também dirigiu Wolverine Imortal, que cá entre nós não é muito bom, a não ser que alguém goste de Wolverine Imortal aqui, seja um guilty pleasure. É, um filme novo, ok. Nem fede, nem cheira, assim. Não, chega a ser não chega a ser um Wolverine Origins, mas também não é bom, né? É, também não é um... Não é o Dias de Futuro Esquecido, por exemplo. É um tolete de merda com a katana pendurada em cima. Uma descrição, talvez, boa. Mas ele voltou pra direção e a Fox deu liberdade criativa pro diretor fazer um filme pra maiores. Eu acho que muito isso pela abertura que o Deadpool fez o ano passado, né? Eu acho que esse filme do Logan só existiu por causa do Deadpool. Não que seja a comparação de filmes, mas é pela porta que o Deadpool abriu de filme de heróis com essa violência e pra maiores, o Logan só conseguiu existir por causa disso. É, exatamente, concordo plenamente. Os caras fizeram... Quer dizer, eles viram o sucesso que o Deadpool teve e o retorno do público adulto, né? E se encorajaram para poder realmente trazer o verdadeiro Logan que todo mundo sempre sonhou em ver, né? Mas concordo com você plenamente, cara. Se não fosse Deadpool, a gente ia ver Logan com as garras higiênicas que não tiram sangue mais uma vez. As garras, é verdade, as garras deles nunca tiraram sangue de ninguém. Mas nesse filme tirou bastante. Pra compensar os outros dois, né? Pra compensar os outros dois e compensar todos os X-Men. Sim. Também, né? E também é o trabalho do Hugh Jackman, que ele esperava fazer, né? Ele já falou que seria o último filme dele como personagem e ele precisava encerrar de uma maneira que fizesse um jus maior ao personagem do que foi o que tinha sido apresentado nos outros filmes. Não que os outros personagens não lembrassem o Logan, né? Mas talvez essa faceta do Logan precisasse ser mostrada ainda no cinema e não tinha sido. É, então... É, Tem isso, né? O Hugh Jackman, ele é a cara do Wolverine no cinema, né, cara? Não tem como se negar, velho. E, pô, a atuação de todos os caras estavam muito foda, tá ligado, nesse filme. Eles deram de corpo e alma pra fazer um ótimo filme, né, cara? Dá pra você perceber que ele fez com gosto, sabe? Isso era visível nas entrevistas dele. Até mesmo durante a produção do filme, ele já falava assim com um certo tom de melancolia, mas bem feliz, sabe? Daquela pessoa assim que sabe que vai terminar um trabalho, vai entregar algo condizente, com qualidade. Isso é bem visível. Essa questão de ser o rosto do Wolverine é até meio estranho, porque a gente tá olhando hoje. E se a gente lembrar lá da escalação do primeiro X-Men, há 17 anos, ninguém falava nada. Tipo, não pode ser esse cara, que isso aqui, mas assim, se provou uma escolha muito acertada e querendo ou não, é um pedaço da gente também vai embora quando ele largar o personagem, como ele largou esse ano. É legal isso quando o senhor tá falando, que você vê que o próprio filme, de forma indireta, ele traz muito disso do Wolverine, dos outros filmes, tanto que você vê, principalmente naquelas cenas iniciais, tem muitas referências dos filmes antigos. Tem aquele momento que dá um foco, mostra a katana dele encostadinha no armário. Tem o próprio o professor Xavier, naquela hora que ele tá tendo umas loucuras lá na cabeça dele, que ele fala, meu, tem uma mutante muito poderosa, não sei aonde, ó, tem mutantes presos na Estátua da Liberdade, não sei o que, que vai trazendo menções dos filmes antigos. Então, assim, é um Logan mais completo, é o verdadeiro Logan que todo mundo esperava ver, porém, preso ao todo aquele passado de X-Men que a gente já acompanhou. Só que, assim, sem ficar trazendo muita coisa pra poluir o filme, só leves referências, mas que pra quem, que nem o Anderson fala, quem acompanhou 17 anos de X-Men, 17 anos de personagem Logan, do professor Xavier e tal, meu, é bem nostálgico, é muito legal de você ver, dá mais peso até a ideia do filme, né, que é finalizar com o personagem aqui. O nosso herói. 17 só de cinema, né? Porque sim, se eu contar sim. O resto. Porra! Passa bem mais. 107. Pra gente é um impacto muito maior, assim. E o bacana é que, em questão de história mesmo, a Fox conseguiu. Eles fizeram um filme que se passa num futuro diferente da. Eles não tentaram misturar naquela linha de tempo confusa do X-Men que eles têm e colocaram um filme mais à parte. Ou mais ou menos. Eles contaram a história, mas contaram uma história fechada, fizeram referências, óbvio, que é o universo deles. Mas eles conseguiram contar uma história fechadinha e tal. Com a história daquele personagem daquele momento, introduzindo um novo personagem, né, que eles querem, provavelmente vai ser um personagem do futuro, né. O que dá a entender, assim, que esse filme ele se passa num futuro que foi alterado lá em Dias de Futuro Esquecido, quando ele tem que voltar, aquela coisa toda, e aí foi a sequência depois do Apocalipse. Eu acho que esse filme é uma sequência mais direta do X-Men Apocalipse do que a primeira trilogia da Fox. Então, assim, mas ele, em alguns momentos, como o Ivaldo falou, ele citou partes desses filmes, mas eu acredito que ele tá num outro universo onde aquele futuro dos Sentinelas não aconteceu. É, puta bagunça, mas... né, cara? A linha temporal do X-Men, então... né, cara? É, cara. Então, porque assim, se parar pra pensar um pouquinho, aquela primeira linha original, vamos chamar assim, em nenhum futuro a gente tem o Charles Xavier vivo. Então, assim, o Xavier só tá vivo nesse futuro, muito possivelmente por conta de X-Men Apocalipse e Dias de Futuro Esquecido. Sim. Mas a Fox, assim, ela caga no que ela põe a mão, né? Assim. Então, assim, foi até a surpresa o filme ter sido bom, porque foi um acerto, porque normalmente é da Fox, não dá pra esperar nada além de, assim, razoável. Mas com Deadpool já, eles já mudaram um pouquinho esse conceito, e eles estão tentando investir em ideias criativas, dando mais liberdade criativa pros diretores trabalharem as histórias, né? A gente vai ter novos mutantes também, né? Que parece que vai ser uma coisa bem diferente também dos outros filmes, e não vai tentar linkar tanto na questão da linha temporal. Mas eu digo que o Logan não é... Ele tem, sim, conexão com a linha temporal do X-Men, mas talvez ele não tente explicar aquela conexão. Ele tenta contar a história, ele conta a história do Logan, daquela situação, daquele momento. Ele não fica tentando linkar as coisas, entendeu? Mesmo porque é um futuro e as coisas já aconteceram, né? Não tem por que ficar explicando. Uma coisa que eu acho que é o grande charme desse filme tá no próprio personagem do Logan e no Xavier, a forma como o filme... Não, o Hugh Jackman é charmoso mesmo. Não, ele é gato? Não, isso é fato. Mas a forma em que o filme... Exato, não, isso que eu ia comentar. A forma em que o filme trouxe eles, entendeu? O impacto que dá... Você vê um Logan mancando de uma perna, onde o próprio Adamantium se tornou um veneno pra ele, onde você tem um professor Xavier que, puta, é o cara que queria mais fazer bem, tá tipo, meu, decrépito, e o poder dele pode mais prejudicar do que ajudar. Cara, puta, isso foi um charme que esse filme trouxe bem. É, a atuação dos caras, além do roteiro primoroso, né? Quando o roteiro é bom, já ajuda o ator entregar um pouquinho mais, né? E quando os autores são bons, aí fica muito foda. E além dos dois que encabeçam, né? O Hugh Jackman e o Patrick Stewart, que fazem os personagens principais, junto com a X-23, que é a Daphne King, se eu não me engano, é o nome da menina. É uma Eu acho que era liquidificador o nome dela. Meu, mandou muito bem também essa menina, puta merda. Foi bem acertado. Liquidificador por quê? Voltou porque ela roda e mata todo mundo. Caralho. É, são lâminas gelatórias cortadoras de carne, é isso. Nossa, muito foda a sequência de ação, quantas sequências dramáticas. O filme consegue dosar bem isso, eu achei, no Logan. Ele não tenta ser muito uma coisa nenhuma outra. Ele consegue colocar essas cenas de ação muito bem feitas, por sinal, junto com a dramatizade que o filme, que é o ponto principal do filme, né? Aquela coisa sofrida, né? Aquela dor. Aqueles personagens que estão perdendo alguma coisa, que tem aquele sentimento de culpa. Você tira pelo começo do filme, onde você percebe nitidamente que os planos do Logan, o que ele realmente quer é juntar dinheiro pra comprar um barco pra morrer no meio do mar. Tipo, é isso. Não tem continuação, não tem heroísmo, não tem mudar o mundo. Meu, chega, já deu. Tantos já sofreram, chega de sofrimento, acabou. Isso é legal porque, assim, faz um contraponto não só aos filmes do Wolverine, mas também aos filmes anteriores dos X-Men, porque nos filmes dos X-Men é tudo aquela coisa assim. Assim, a gente precisa mudar o mundo a favor dos mutantes. Exato. A gente precisa fazer alguma coisa pra tentar ter um mundo melhor. No Logan a gente viu que o mundo já foi pra merda, sabe? Assim, pelo menos para os mutantes. Os mutantes se fuderam todos, sobraram meia dúzia e aqueles que estão sendo criados lá no laboratório. Isso eu acho legal esse contraponto de ideias, assim, entre um filme e outro. Não, isso é verdade, totalmente. E o Logan deixou a porta aberta pra uma continuação de um novo universo, talvez, uma nova história com a X-23, né? Novos mutantes, tem aquele grupinho dela. Com certeza isso vai ser explorado, eu acho, pela Fox. Acho, né? Péssima ideia, mas beleza. É, eu também não sou muito a favor. Até porque também a Falk já anunciou que o próximo filme do X-Men vai ser uma sequência do Apocalipse. Então, assim, eu acho legal, assim, deixa o Logan aí, acabou a história dele ali. E, sei lá, se quer contar mais uma história, conta, mas tenho medo do que eles vão fazer, sabe? É, eu não sei vocês. Eu entendi o seguinte do filme. Você conheceu um personagem que tava decrépito, a ponto de querer morrer, foda-se. E é o que o Anderson comentou, tipo, num mundo onde tudo que ele lutou pra trazer essa união entre humanos, mutantes, proteger os mutantes. Meu, foda-se. Não deu certo, acabou, já era mutantes. Então assim, o mundo que acabou, já era, foda-se. Só que ao longo do filme você percebe que a partir da X-23 e as outras crianças que sobreviveram, deu aquele ponto de tipo assim, meu, uma esperança, os mutantes ainda vão sobreviver, ainda vão existir. Tem aquele ponto de esperança, mas assim, acabou, é isso, eles ainda estão vivos, ponto. Realmente, sei lá, trazer uma sequência tem que pensar muito bem no que vai ser feito. É, funciona assim como uma metáfora, né? Assim, acabou pra geração dele, acabou pra isso. Ele, os X-Men dele, pro Xavier, ou seja, vão ter que vir novos mutantes com novas ideias pra ver se consegue fazer alguma coisa que a geração dele não conseguiu fazer. É. Mas eu acho difícil eles deixarem a personagem de lado. Pelo menos a X-23 eles vão usar. Eles vão fazer um filme único, mas com certeza eles vão usar. Depois do sucesso que fez, eu não duvido não. O filme teve um custo de $97 milhões, porque a gente vê que é um filme que não tem uma produção de efeitos especiais muito grande, né? Basicamente, não é tem. Só, pelo menos pelo que eu vi ali, eu posso estar errado, é muito mais efeito prático, assim, de ação mesmo. É, maquiagem, né? Oi, vamos lá, gente. Foi um dos maiores acertos. Tem ninguém voando. Foi um dos maiores acertos do filme, né, gente? Vamos parar com esse negócio de CGzinho pulando 5 metros. No prático, Não tem ninguém voando, não tem raio laser do olho. Isso. É o tipo de história que eles quiseram contar, né? Também os mutantes que eles colocaram também não precisavam. É coisa mais mutana. Então, ele teve um custo de 97 milhões e teve uma renda mundial de $616 milhões. Então, o filme se comprou, né? Fez uma puta bilheteria que a Fox provavelmente não esperava. Ela esperava também uma bilheteria boa, que era o último filme do Hugh Jackman como personagem, mas eu acho que foi além das expectativas. Por isso, eu acho que eles vão largar o osso e, só viajando um pouquinho, eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias essa semana, na última, né, que a negociação da Disney com o estúdio 20th Century Fox está avançada. Que a proposta é que a Disney compre toda a parte de cinema e TV da Fox, e a Fox vai ficar só com esportes e notícias. Então, bem, aí vocês já podem pensar no que pode acontecer, né? X-Men, Quarteto, tudo volta pra casa das ideias. Ah, não. Quarteto? Não. Para, chega, não. Quarteto. Não, cara. Eu penso diferente, assim. Vamos lá. Quarteto voltando pra Marvel, é assim, você tá devolvendo a criança pra mãe. Então a mãe sabe como tratar melhor a criança do que uma babá, por exemplo, que é o caso da Fox. Mas meu maior problema já é na parte comercial, assim, vai ser muita coisa na mão da Disney. Então, assim, eu acho que a gente vai acabar perdendo, porque certeza que a Disney não vai querer fazer um outro filme igual Logan, Deadpool, por exemplo, mais 18 anos, sabe? Não é do feitio da Disney fazer isso. Mas uma X-23 seria o Wolverine que elas precisam, né? Porque é um personagem icônico da Marvel. Mas ela não vai poder matar. Uma personagem tão violenta agora, pra daqui a alguns anos ela virar paz e amor, riponga, sabe? Que fala com unicórnio. Sai sangue verde aí, não dá nada, né? Pode matar gente. Matar alienígena. Eu sou contra. Matar alienígena eu sou contra. Mas, boa, Anderson. Boa. Cenas do próximo capítulo. Vamos até ver. Porque vai ter, até porque um filme que a gente vai falar tem alienígenas também, né? Então, tem mais de um, né? Os Guardiões Russos? Não, esse tem alienígenas, mas não, são os russos. Esses aí pode matar. Não, pode descer a faca em todo mundo. Pergunta rápida pra gente não fechar Logan só com elogios. Vocês gostaram da cena da Fazenda? Toda completa, todo aquele arco da Fazenda? Sim. Eu gostei, mas é meio óbvio. Eu achei que foi uma barrigadinha. Né? Pra mim também é uma barriguinha, assim. Nem achei. Prolongou um pouco demais. Não prejudicou, mas prolongou um pouquinho. Xavier encantando cavalos, Logan jantando, os caras indo lá. Onde tem o negócio de discutir. Só pra criar empatia com a família e tal. E matar na cena seguinte. Então, pra você. É um road movie, né? Então tem que ter essa parada desse pit stop pra se alimentar com um desconhecido. É assim, filme de estrada é assim. Eu achei bem semelhante com aquela cena do primeiro Wolverine lá, né? Total semelhança, por sinal. Que ele vai pra fazenda, o cara olha ele sangrando e fala: opa, tudo bem, você quer jantar? Eu te dou uma jaqueta, pega a moto do meu filho. E a roupa acaba certinho, né? Cara, isso não acontece no Brasil, que se acontecesse daria muita merda. No Brasil não pode acontecer muita porque coisa. Essa cena da fazenda gera aquela outra cena ridícula depois, que é ele derrubando o helicóptero, aí ele sai andando quase assim. Exato. Só lembrar desse filme, eu já fico. Não, lembre do filme. Nervoso. Não, lembre do filme, lembre do aquela porcaria no ciclo, pré-estreia. Você vai assistir na pré-estreia? Nossa, quer que eu tenha um ataque cardíaco agora. Pô, 2008, eu fui ver essa porra na estreia, cara. Nossa, velho, não escolheu muito bem, né? Eu também não tinha como saber, bem, né? Não, ainda bem que eu fui recompensado naquele ano com Homem de Ferro e Cavaleiro das Trevas. Foi pra salvar. Mas se o nosso ouvinte quiser relembrar de Wolverine Origins, o que ele pode fazer, Ivaldo? Ele pode ouvir o nosso podcast sobre filmes de herói. Eu digo melhor. Cagada ensaiada. Eu digo melhor. Então, eu ia falar filme de herói, cagada ensaiada. Eu digo melhor. Se ele quiser relembrar desse filme, não lembra. Não assista o filme, porém, escute nosso podcast pra escrever que eu esqueci que a gente tinha gravado. Você escuta o podcast pra você saber por que você não tem que assistir o filme. Pô, tá perfeito, né? Vamos pro próximo agora. Te poupa de ver o filme. Olha que beleza. Ó, você viu? A gente passa o filme mastigado pra vocês. Informações principais. Ele tem que sofrer, né? Away. Logan, you still have time. Whoever you are in more danger than you think. Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must. Muito bem, em 27 de abril a gente teve o primeiro lançamento da Marvel Studios em 2007, foi Guardiões da Galáxia Volume 2. Rapidamente, vocês gostaram do filme? Bom, mas eu prefiro o primeiro. Eu gostei, pra mim é igual o primeiro, assim, em termos de gosto pessoal. É, um filme bem legal, cara. Mas... não tem o que reclamar. É, exatamente, a gente não tem muito o que falar agora, porque, pessoal, se vocês quiserem escutar realmente o que a gente dissecou esse filme já em um podcast, né? Então, meio que a ideia do que a gente achou realmente do filme tá no podcast, né? Mas, cara, é a continuação do que eles planejaram no primeiro Guardiões da Galáxia, né? O pessoal agora já sabia quem eram os personagens, então digamos que foi mais bem aceito pro público, né? E eles inseriram tudo que tinha dado certo no primeiro, inseriram no segundo, né? Muito bem, exatamente. Mas como o Everton comentou, temos um podcast sobre Guardiões da Galáxia volume 2, por favor, escutem. Senão esse podcast aqui vai ficar gigantesco. Vamos pro próximo filme. O próximo filme é de junho, 1º de junho de 2017, sai saiu o primeiro filme de uma super heroína e foi do universo da DC no cinema, filme da Warner, que é Mulher Maravilha. Vocês gostaram de Mulher Maravilha? Eu gostei, pra mim é um filme bem legal, assim. Não é o melhor filme do mundo, não é mesmo de longe, mas depois de tanta decepção que a gente teve com os filmes da DC, aquilo foi um ar fresco, assim, muito bem-vindo, foi muito bem recebido e tô esperando o próximo filme com certeza. Exatamente isso, ele deu um pouco de fôlego pro universo da DC de heróis, né? Mas eu acho que muito disso vem pela questão da história não... Ela tem a ligação realmente com o universo, com os outros filmes, mas não tão próxima, né? Pela questão temporal também e pelo foco que eles deram realmente na personagem. Eles fizeram isso de uma maneira muito bem feita. Realmente, o filme é muito legal, a história do filme é muito legal, todos... Isso que era um ponto que nos outros filmes do universo da DC, muita gente criticava, que era o roteiro, né, cara? Que tinha muitas falhas e tal. Esse aí não, esse aí é um roteirinho fechadinho, e o que torna o maior acerto, né, pro filme. Eu também achei o filme tem um muito problema bom. Outro assim, mas não compromete. É, mas eu achei o filme... Não é do nível do Esquadrão Suicida ou do Batman vs. BVS. É. E acho que um dos principais pontos, um dos maiores acertos da DC foi a construção da personagem, entendeu? Imersa ali naquela situação, contando a história dela rapidamente, sem muito embromation. E, puta, cara, a Mulher Maravilha tava muito foda nesse filme. Consegue mesclar muito esse lado de heroína, mas ao mesmo tempo aquela inocência de quem não conhece o mundo externo. E, puta, aquele senso de justiça. E o ambiente, meu, aquela pegada de Primeira Guerra Mundial. Todo aquele lado negativo da humanidade. Puta, eu achei o filme muito foda. Achei de um peso muito grande. Um grande acerto da DC desse ano, pra ser sincero. É aquele contraste, né? Eles conseguem mostrar esses problemas da guerra, né? E também ela conhecendo esse mundo novo, né? Porque ela vivia lá no lugar das Amazonas, que eu esqueci o nome, que deve Ilha ser de Páscoa. Muito, Temícia. Deve ser muito Temísca. Isso, muito Temísca. Ela Madagascar. Lá. Eu também gostei do filme nessa parte de mesclar essa realidade nova, guerra de horrores, de problemas, né, do mundo real, que ela começa a descobrir, né, que ela saiu lá da ilhazinha dela, que não tinha essas coisas, que era todo mundo feliz e tal, vivendo com os deuses e super poderosos, e ela foi pra essa realidade que os humanos são muito ruins, né. E um fator legal do filme, que junto com esse contraste de guerra e de batalhas, a gente tem uma comédia bem bacana no filme, né, cenas engraçadas, e a Gal Gadot e o Chris Pine, que é o piloto, que eu esqueci o nome, qual é o nome do piloto no filme? Eu não lembro. Steve Trevor. Eles mandam muito bem. O Chris Pine é um ator muito bom pra comédia. Eu acho ele legal, assim. Ele e um outro Chris que a gente vai falar depois, eles têm um time, assim, de comédia, principalmente física, muito bom. Eu achei que combinou bem com o filme. Não é aquela comédia forçada igual do Snyder, que fala assim: sua mãe é Marvel também? Não sei o que. Ah, eu sou rico. Ai, cara. E a diretora, eu não falei isso, a diretora é a Patty Jenkins, né, que é um filme que eles colocaram uma diretora pro primeiro filme de super-heroína. E uma coisa que eu tava, que acho que foi o Valdo que comentou, né, que não tem muita relação, não que não tenha relação com o universo estendido, né, mas que seja um melhor filme, melhor construído, eu acho que é porque também teve menos interferência da DC e da Warner diretamente. Sim. No filme. Uhum. Eu acho que como é um filme também que ficou muito importante pela questão do direito, a questão de o primeiro filme de uma super-heroína, o empoderamento feminino, tem todas essas coisas que também afetam o filme como histórico, né, e nessa parte do cinema, eu acho que a DC também não quis mexer muito nesse filme, né, e falou assim, não, deixa essa mulher fazer o que ela quiser aí e a gente põe no cinema, porque vai que... Tem mais um ponto aí nesse raciocínio. Eu acredito que a DC não deixou mexer muito pelo seguinte: a melhor coisa de Batman da Superman é a Mulher Maravilha. Então, assim, é um filme solo dela, então foi a única coisa que funcionou no outro filme, então deixa tocar, sabe? Não vamos tentar mexer muito ali, apesar de ainda ter um dedinho ou outro do Snyder ali, mas é passável. De resto, o filme vai bem. Porque a gente sabe que a DC e a Warner tem interferência direta em corte do filme mesmo, do Batman vs Superman e do Esquadrão Suicida. Mas não vou falar que os filmes seriam bons se a DC não tivesse interferido diretamente. Provavelmente não seriam, mas que a gente sabe que tem uma interferência direta, mesmo porque eles estão alinhando esse universo da DC no cinema, é fato. E a Mulher Maravilha parece que é o filme que teve pouca interferência, praticamente nenhuma, nesse universo, e é o filme que mais funcionou. Então, não sei por que não continuam nessa mesma pegada, né? Mas enfim, vamos ver, vamos esperar. Cá entre nós, Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Os efeitos visuais desse filme, principalmente em Temíssera, puta que pariu. Aquela primeira batalha na ilha ali, na praia, eu me arrepiei. Quando o Trevor cai na ilha, né? Isso, porque aquela cena épica. Isso, aquela cena épica dos escudos com flechada tripla ali, eu me arrepiei todinho. Porém, tem o maldito do slow motion, que é característica do Snyder, cara. Aquilo acho que tira um pouco. Sim, aquilo eu acho que tira muita dinâmica, assim, do filme, em certas partes. Tanto nessa luta, quanto aquela luta dela dentro da... lá no fronte de guerra, que ela tá dentro de uma casa, aí ela vai dar uma rasteira, câmera lenta. Aí ela vai levantar, câmera lenta. Ela vai dar um soco, câmera lenta. Ela vai pegar... Quebra, corta tudo. Eu acho que o Zack Snyder jogava muito Max Payne, porque Max Payne tinha muito esquema de, em determinado momento, você podia ativar esse efeito câmera lenta, aí, tipo, o cara ia dar um tiro, câmera lenta. Ia pular de uma porta, câmera lenta. Ia pegar um carro, câmera lenta. Aí ele pensou, puta, vamos colocar isso, né? Isso vem de Matrix, mas eu acho que, assim, o Zack Snyder, ele, sei lá, o sucesso subiu a cabeça dele, sabe? Não, isso não vem de Matrix, isso vem do filme do Van Damme. Seu nome, que você gosta. O que vem do filme do Van Damme é slow motion, cara. É espacate. Com slow motion. Slow motion. Do filme que eu gosto, qual que é? O Time Cop? Uau. É o John Woo, é verdade. John Woo, bem lembrado. Só faltaram as pombas voadoras também, de resto. As pombinhas brancas. Mas realmente o efeito de slow motion irrita um pouco. E principalmente em cenas que talvez, se você tivesse aquele slow motion, a batalha ficaria muito mais dinâmica, né? Ficaria mais interessante. Exatamente, cara. Não faz sentido. Quebra muito o ritmo de batalha, sabe? Então, mas na última batalha eu não me lembro de ter visto muito disso, né? Eu acho que, tipo, é meio que uma influência dele em algumas batalhas, sabe? Na última eu não me lembro de ter. Tinha, porque o vilão era slow motion. Não, slow motion não, o vilão era CGI e tal. Não, o vilão era CGI, mas, tipo, não me lembro de ter. Era um lobisomem pra ser especial, tal. O vilão foi CGI bizarrão, mas o combate foi dinâmico, você tá certo. O combate foi bem dinâmico, não teve muito slow motion. Teve naquela parte do raio que, né? Pula pra cima, a câmera vai errar pra baixo. Pá. O vilão era um lobisomem pegando fogo, cara. Então, assim, não dava pra ser câmera lenta, entendeu? É, também ia exigir demais a equipe de produção gráfica, né? Mas os vilões também eu acho que é um ponto baixo do filme. Eles não são muito marcantes e tal. Meio esquecíveis, né? É um vilão que assim, tem que estar, cara, no filme, né? O coitado do general morreu sem saber o que tava acontecendo. Mas então, apareceu o general lá. Aí, o general é o mesmo do Origem do Wolverine, né? O mesmo ator. Ruim, por sinal. Nossa. E naquele cara muito ruim. E assim, mas tava na cara que não era aquele cara. Quando apareceu o britânico lá do parlamento, eu já falei, ih, é esse cara aí. É o Sir Patrick, né? Bota o Remo Lupin, cara, isso, pra ser o vilão, velho. É, exatamente, entendeu? Não, mas essa previsibilidade, assim, estraga pra mim um pouquinho. Eu gostei como o filme trouxe isso pra quem tá assistindo. Você seguindo aquela linha da Diana, não, porque é o Hades. Só que você imerso ali no universo da Primeira Guerra, onde você fala, meu, não tem deuses aqui, meu, é guerra, porra, é guerra. E você vê ela vencendo lá o general, você fala, putz, aí, meu, é guerra, não tem deus da guerra, meu, você é louca. Aí do nada, pum, o filme vai e te impressiona com esse plot twist, assim, que tava meio na cara, tudo bem, mas eu achei bem foda. Ah, veio a galope, né, já tava vindo faz tempo, na hora que fala, Ares, o deus da guerra, todo mundo, ele vai ser a causa da Primeira Guerra Mundial, aí depois tem aquela ceninha que mostra ele, que dá a entender que ele jogou dos dois lados pra causar a guerra. Mas assim, nada que prejudique o filme no resultado final. O filme foi muito bem de crítica, né? Obviamente, foi muito bem de bilheteria. Não sei se é o melhor bilheteria da DC, desse universo estendido, mas foi muito bem. O filme ele gastou uma grana, né? 150 milhões também. Talvez não seja tanta grana assim pra Warner Bros. 150 milhões de produção num filme. Mas teve uma bilheteria de mais de 800 milhões. O melhor filme da DC em bilheteria ainda é BVS. Passou de 1 bilhão, então assim. Porra, viu? Pra você ver. Mas vai ter outros filmes que vão passar de 1 milhão e vão ser bons de verdade. Ah, e uma notícia legal, assim, por conta de todas essas denúncias de assédio que estão vindo à tona, foi legal que a Gal Gadot falou que só faria o filme se o Brett Ratner saísse, né? E aí ela conseguiu, ele não vai estar no segundo filme. Ele foi demitido, que é um dos produtores, né? Ou é um dos roteiristas, não lembro agora. Acho que é um dos produtores do filme. Foi, por aí. É a realidade que a gente tá vivendo hoje, né? Esses caras... É mais uma vitória da Mulher Maravilha, né, cara? Mas, o filme é grande demais por causa disso, né? O filme deu muito o que falar também por causa disso, né? O filme não é espetacularmente foda, o melhor filme de todos os tempos, mas é um filme importante e a gente consegue enxergar a importância dele no meio dos filmes super-heróis e no meio do cinema, né? Também da cultura pop, né? Good evening, Peter. Oh. You have 576 possible web shooter combinations. That is awesome. Você não gostou do quesito slow motion desse filme, eu acho que o último da lista você vai ter bastante crítica também. Vamos chegar lá. Bem, vamos chegar lá, não pule etapas. Vamos agora para julho. Mês de férias e mês do lançamento pela Sony pra Pictures. Você, né? Mês de férias pra mim, é verdade. É, porque eu tenho um aula. Fazer o quê, né? Horários loucos dessa universidade. Mas enfim, mês de férias pra maioria das pessoas. Pessoas comuns, coloca pra pessoas comuns. Seu mutante maldito. A gente dá uns conto que eu sou gordo, cara. Desde quando foi anunciado o acordo entre a Sony e a Marvel Studios de utilização de personagens em conjuntos, era esperado esse filme, e dia 6 de julho estreou Homem-Aranha de Volta ao Lar, filme da Sony Pictures, dirigido por John Watts. É John Watts ou John Waits? Bem, é esse o nome dele. Enfim, vocês gostaram da volta do Aranha? Mais um reboot do Aranha no cinema. Vocês gostaram? Ó, eu particularmente gostei bastante, principalmente pelo quesito cômico do filme. Eu achei muito bem feito, muito bem dividido, gostei bastante. Principalmente da forma que também foi apresentado o Homem-Aranha, mais adolescente, mas tipo, sem tantos mega hiper powers galácticos. Tipo, errando, fazendo merda, evoluindo um pouquinho, devagarzinho, assim. Eu gostei muito da forma que o filme foi apresentou o Homem-Aranha. Eu gostei bastante. É, então, eu gostei do filme. Eu acho ele foi bem legal. Mas a sensação que eu tive é que é mais um filme da Marvel, sabe? E o Homem-Aranha, pra mim, é um puta personagem pra ser mais um filme da Marvel, você entendeu? Pra mim tinha que ter alguma coisa a mais, sabe? Apesar de ser um filme legal. Gostei por dois motivos principais. Primeiro, voltou pra Marvel. Isso, assim, voltou em aspas, né? Tem o acordo deles lá, mas já é alguma coisa. E segundo, é muito melhor que qualquer dos dois filmes lá do Andrew Garfield. E não tinha como ser pior que aqueles dois filmes. E pra mim, opinião pessoal, assim, eu só não é melhor que o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, mas eu gostei bastante. Ainda tem alguns problemas e aquela fórmula Marvel de sempre, mas no geral eu gostei bastante. É, eu concordo com você nessa questão de só perder pro Homem-Aranha 2, porque, mas eu acho que o fator do Homem-Aranha 2 é nostálgico, mais nostálgico do que de qualidade do filme mesmo, porque... Não, o filme é legal, cara. Eu tava assistindo um dia desse, o filme é legal ainda, né? É, legal. Eu não acho, no meu caso, não é nostálgico. Não, é realmente, cara. Daqueles filmes, era o melhor dos três, assim. Pra época ainda foi um baita filme, hoje ainda passa bastante bem, assim. Não, o filme é muito bom, isso é inegável. Mas pra mim, o que eu mais gostei do Aranha no cinema foi o Homecoming. Eu gostei bastante do De Volta ao Lar. Eu achei um filme muito bom. Achei que eu já tinha gostado muito do Homem-Aranha no Guerra Civil. Pra mim, o Guerra Civil é um filme muito bom, mas o Homem-Aranha foi, assim, de longe o melhor personagem ali daquela batalha. Enfim, todo mundo esperava aquela primeira aparição do Aranha no cinema, e a Marvel resolveu muito bem essa história do colocar a introdução do Homem-Aranha nesse universo, sem precisar contar o reboot da história e não sei o que, contar tudo de novo, tudo que a gente já viu mais de uma vez no cinema e na HQ milhares de vezes, né? Os fãs já sabiam. Então a introdução que a Marvel fez do herói no cinema foi muito boa, e essa primeira história, uma história, se você parar pra pensar, o Homem-Aranha nesse filme é uma história, introdução de personagem, ele tá conhecendo como ele vai ser um herói, ele não tem nenhuma ameaça mundial que ele tá enfrentando, é uma ameaça local ali, ele tá aprendendo a lidar como um herói. Eu gostei bastante do filme. Talvez uma coisa que eu não gostei, eu gostei do vilão, o Mark Pinto mandou bem como o Abutre, essa versão tecnológica do Abutre. Ele não colocou um colã verde, que droga, velho, seria muito mais da hora. Ia ser da hora ver ele de colã coladinho, bonitinho, com as peninhas saindo no braço. Pô, eu ia falar isso, o vilão, ele é um vilão, pra mim ele é um vilão marcante nesse universo da Marvel, porque ele realmente age como um vilão, sabe? É um cara que ele tem um objetivo, ele é realmente o antagonista do herói durante todo o filme e tal. Eu achei bem legal o vilão, na verdade. Ajudou muito. O legal é a motivação dele, né? É isso, então, exatamente. Motivação dele é muito foda também, né? Eu acho legal, assim. É, esse filme tem um problema pra mim, assim, e aí eu acho um problema grande. É, ele tem alguns furos de roteiro, mas tem um que é muito grande, é muito visível. Quando ele trata o personagem lá fazendo a coleta do material alienígena lá da Batalha de Nova York, e aí já pula puro, fala 8 anos depois, mas o filme se passou em 2012, ou seja, de lá pra cá são 5 anos, se não me engano, dos Vingadores pra cá são 5 anos, e mesmo dentro do universo Marvel não faria sentido 8 anos, porque isso dá na época já do primeiro Homem de Ferro. Assim, eu não sei como que a Marvel vai arrumar isso, qual que foi a desculpa, talvez não deveria. Isso foi uma coisa muito discutida, assim. Muito discutida quando o filme saiu, realmente, que era esse tempo, né? Tava errado, né, se você parasse pra pensar. Mas enfim, a Marvel deve dar um jeito de consertar, claro. Isso. Deve dar um jeito de consertar isso. Nem coloca assim, errata. Errata no DVD. Talvez ela resolva isso daquela maneira meio porca dentro do filme. Vai falar assim, no mundo real aqui nós foram 5 anos, dentro da cronologia foram 8. Só que se ela for por esse caminho, dá erro lá no filme do Thor. Porque lá no filme do Thor ele fala com o Hulk que ele ficou preso no corpo do Hulk por 2 anos. Que é quando ocorreu a Era de Ultron. Então vamos ver o que a Marvel vai fazer pra corrigir isso. Mas eles corrigem, né? E também, às vezes, é algo que os fãs vão dar uma cagada também. Ele fala assim, foda-se também. Mesmo porque a Marvel, ela sempre se preocupou com esse universo estendido e universo compartilhado, né? E quando você vê um pequeno erro, né? Pequeno erro não, são muitos anos de erro, né? Em cronologia. Mas quando você vê um erro, você acha estranho, né? Você fala, pô, caramba, a Marvel vacilou nisso. Mas eles fazem os filmes já pensados, né? Bem, não sei. Talvez só porque é o único filme da Sony, eles falaram, ah, foda-se, vai qualquer coisa aqui mesmo. Ah, põe a culpa na Sony, então. Exatamente. Puta trampo, né, mano? Por que o cara não põe a data certa, né, cara? Pega o calendário lá, na hora de fazer o negócio. Exatamente, botava lá, sei lá, 5 anos. X, ponto, acabou, né, cara? 5 anos depois, vai, se quer falar, 5, 6 anos a gente aceita, beleza. É, sabe o que eu acho que foi, cara? Isso aí foi o editor, o montador do filme, tava dormindo, não viu? É, cara. Passou. Ou de repente ele é chinês e o ano novo chinês é diferente do ano novo do pessoal lá, de repente. Mas é isso, é que na Austrália o ano chega antes, né? Pode ser isso, de repente. Passa na Austrália, de repente. Ou pode ser alguém da Sony que tava puto com esse negócio da Marvel, né, e falou assim, foda-se, eu vou foder com o universo compartilhado da Marvel agora e coloca a data errada lá só pros caras terem que arrumar depois. Não sei, mas... Teorias da conspiração. Teorias da conspiração, a gente só vai descobrir depois, né? Mas enfim, os personagens... Assim, o Tom Holland já tinha comentado no outro podcast Super-Heróis e continua com a mesma opinião, ele manda muito bem, ele foi muito bem, é a cara do Homem-Aranha agora e vai ser por muitos anos, você pode ter certeza. E os outros personagens que a gente já conhece, os amigos do Peter Parker ali da escola, o interesse amoroso. O que vocês acharam de toda essa parte do Peter jovem, né? Que já tinha sido mostrado no cinema, mas não com pessoas jovens, de verdade, né? Agora foi mostrar com pessoas jovens. Eu achei a Tia May gata. A Marissa também. Você e mais 7 bilhões de pessoas. Só isso. Pô, e o que gera piadas boas no filme, né? E vai gerar por muitos filmes ainda, com certeza. Eu não sei. Que ele vai comprar o sanduíche lá. A cena do sanduíche dela. É muito boa. Uma coisa que me preocupou bastante, principalmente quando eu estava assistindo os trailers, é a presença do Homem de Ferro. Nos trailers e na divulgação do filme, tinha muito Homem de Ferro, muito. E você fica pensando o quanto ele ia estar no filme, né? Os trailers estavam dando a entender que ia ter muito Homem de Ferro, mas não, o filme não funciona. O Homem de Ferro aparece em movimentos pontuais do filme, e eu acho que também isso foi um grande acerto do filme. O Dr. Stark ser aquele tutor do Homem-Aranha, mas também não roubou a cena, não apareceu demais, ele apareceu quando ele tinha que aparecer. E mandou bem, né? Robert Downey Jr. sempre manda bem com o Homem de Ferro, e nesse filme ele não precisou se esforçar muito, né? Só fiquei com curiosidade nesse filme. Os caras que recolhiam o lixo alienígena, eles... Caraca, eles têm uma tecnologia foda pra conseguir dominar todos os aparatos ufológicos dentro de pouco tempo. Tem um personagem lá, então eu esqueci o nome dele, cara. O Gordinho. É, o Gordinho. Ele, na HQ ele é um personagem também que faz os aparatos. É o irmão da Piper, né? Você quer dizer? É isso? Isso é? É o... Eu lembro... Eu só sei que é o Rap. Eles chamam ele de Rap, o Gordinho. Rap? Rap é o ajudante do Tony Stark. É o secretário do Tony Stark. Não, então, é o que eu tô querendo dizer. Ele chamou um cara lá da vila que era amigo do Gordinho, do mal. Mas eu não tô entendendo nada que você tá falando, velho. Eu também não sei o que eu tô falando. Eu errei. Rap é o amigo do Tony Stark, tá? É o motorista. Mas você ia falar de quem? Do cara Gordinho. Que trabalha com o Michael Keaton lá. Ah, o cara que faz os negócios. As armas. Tá, entendi. Beleza, entendi. Aqui é um personagem X, né? Não tem importância, né? Ele faz as armas, né? Isso é importante. Não, mas pelo que o Arthur falou, ele... Não, ele é um personagem. Tem um nome X de vilão lá dele, que ele é um realmente... Se eu não me engano, na HQ, ele é um personagem também que faz armas pros vilões. Aí eles usaram isso no filme. Nossa, que bom. Eu tô lendo aqui na internet, tá escrito o nome do ator. Aí qual é o personagem que ele faz? Consertador. É isso mesmo, consertador. Ah, finas mesmo. Isso, exatamente. Viu, Ivaldo? O nome do cara é consertador mesmo. Ivaldo tá achando que, tipo, a profissão dele, não? É o nome do vilão mesmo. Não, é o nome do personagem nas HQs também. Caraca, simples. Ah, então, eu achei legal isso, que respeitou a origem tanto dele quanto do Abutre, porque eles apareceram juntos nos quadrinhos e apareceram juntos no cinema também. E, querendo ou não, ele é um personagem, assim, eu acho que ele vai ter mais impacto nos próximos filmes que estão pra vir. e não só do Aranha como da Marvel. O Abutre ou o Consertador? O Consertador, porque justamente é o cara que conhece tecnologias, porque ele auxilia também os outros vilões do Aranha, além do Abutre. Então eu acredito que ele veio pra ficar mesmo. E também com essa intenção do Aranha-Verso, né, do universo do Homem-Aranha no cinema pela Sony, ele pode aparecer mais ainda, né, com certeza. Não sei se realmente vai ter o Homem-Aranha em todos esses filmes, por causa dessa questão de o Homem-Aranha ser usado na Marvel, Sony, como vão fazer com o personagem, se a Marvel vai interferir nos filmes, por exemplo, o filme do Venom, o filme da Gata Negra e tal, pra sair, né? Mas enfim, vamos ver como vai acontecer. E uma coisa que eu gostei bastante desse filme, mas eu acho que já era uma coisa esperada, é o tom de comédia do filme, né? Uhum. Comédia adolescente, que é uma comédia colegial, é um filme de colégio, né? De situações corriqueiras ali do colégio, e pô, é muito engraçado a interação dele. A gente sente a verdadeira amizade, né? Daqueles caras, dos dois protagonistas, né? Do gordinho, que eu esqueci o nome, que deve ser o nome do Mad, e do Ned e do Peter. A gente vê a verdadeira ali, é uma amizade de verdade, né? E, pô, funciona muito bem. Eu acho legal esse ponto, essa questão da comédia, principalmente nas primeiras missões dele como Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, tendo uma roupa super fodida tecnológica, mas nem ele mesmo sabe usar, ó, certas limitações que ele tem, eu achei bem engraçado. Principalmente naquelas primeiras missões seguidas que mostrou dele, tipo, nossa, ele vai fazer coisas importantes. Não, vai indicar qual o caminho pra senhora chegar não sei aonde, ajudar a velhinha a atravessar a rua, salvar a bicicleta, tipo, uns negócios muito bizarros. Pô, esse da roupa é muito bom, cara. Aquela sequência que ele fica preso lá, aí ele fica testando a roupa, aí ele fica, pô, mano, eu gosto de falar com... Que ele gosta, ele fala com a roupa, né? A roupa tem a voz lá. Ele, pô, eu gosto de falar com você e tal. Há quanto tempo a gente tá aqui? Ela fala, 37 minutos, tá? Aí ele fala, porra, 37 minutos? E passa um bom tempo do filme, faz que ele tá horas lá, né, cara? Uhum. Não, mas é muito, muito boa essa tecnologia, né, desse uniforme do Aranha. E depois, quando ele desbloqueia essa tecnologia, uma parte do filme, como ele tem que lidar com aquilo, né? Que vai muito do que, tipo, eu não tenho experiência pra usar tanta roupa e tanto poder, né? Eu sei o meu poder, mas eu não posso usar essa tecnologia que me deram. Porque ele tem os meios, ele tem a tecnologia, ele tem as habilidades, mas ele não tem experiência pra usar aquilo, né? E o filme mostra muito bem isso, né? Caracteriza com isso. No filme, ele, teoricamente, ele tinha que ter passado por testes pra ir liberando essas coisas, né? Só que ele hackeou lá o uniforme dele e deu merda, né? Liberou tudo que era possível, sabe? Isso. Então, tipo, tanto que o uniforme pergunta pra ele, você tem conhecimento sobre tal coisa? Ele fala, tenho. E não tem porra nenhuma. Isso tudo vem em cima do quê? Da ideia que o filme apresenta, né? Que é, tipo, ele tentar mostrar pro Tony Stark de qualquer forma que ele é um herói. Que ele tem capacitação pra ser um vingador. Só que não, né? Uma coisa que falaram bastante na internet desse filme, eu não sei se vocês sentiram isso, é dos efeitos visuais, principalmente do Homem-Aranha, que ele tá muito bonecão em muitas cenas. Vocês acharam isso também? Não. Eu tive uma leve impressão lá no cinema, mas depois que eu assisti o filme de novo, eu não achei tão não, viu? Eu achei também bem legal. O que pra mim, o que me incomoda no filme, na questão do filme mesmo, do roteiro do filme, é que ele não ganha do vilão. Pra mim, me incomoda de uma maneira muito grande, sabe? Ele não faz nada contra o vilão. Praticamente não faz porra nenhuma contra o vilão. Então isso pra mim me incomoda muito, sabe? Mas tirando isso, velho... A resolução final do filme mesmo, do combate final que ele teve com a Abutre, não foi tão boa. Não gostei muito. Aconteceu aquilo e, tipo, não foi uma coisa boa que aconteceu. Não sei. Eu também não achei muito legal o término do filme, como é que finalizou tudo, não. O filme não teve uma batalha final, né? Não. Ele teve uma batalha final, mas não foi aquela batalha que normalmente é a maior batalha do herói contra o vilão, que termina o filme de uma maneira que o vilão vai que o herói vai vencer, né? Foi meio que né? Tipo, eu esperava mais dessa batalha final. Mesmo porque, como é uma história de crescimento do personagem, a gente espera uma resolução que ele cresça como herói, como pessoa, né? Como homem, no caso. E não teve essa batalha final, né? Pra mim mesmo, tipo, você vendo o final do filme, eu se eu fosse Tony Stark, quem dera, se eu fosse Tony Stark, eu jamais ia olhar pra ele e falar, meu, parabéns, agora sim, gostei, agora você é o cara, agora o negócio vai correr. Não achei muito bom, não. O término, A ideia de crescimento dele vem muito bem, na verdade, antes da luta, né? Que é aquela parte que ele fica embaixo dos escombros e tal. E ele levanta tudo. Tem toda aquela ideia de, eu sou Homem-Aranha, vamos lá, vamos tentar ganhar dele e tal. Mas lá que é mais. Mas a evolução, digamos, de herói dele é lá, né? E eles perderam uma ótima oportunidade de mandar uma vozinha do tio Ben falando: grandes poderes e grandes responsabilidades naquela hora. Eles botaram a voz do Tony Stark lá falando: você não merece essa roupa, mas porra, se colocasse tio Ben falando ia ser muito bom, cara. Eu acho que ia ficar melhor. Ia fica mais clichê, fica bem mais da hora, velho, a cena. É que uma coisa que eu tinha falado era do CG, né? Que às vezes estavam muito, que o Homem-Aranha tava muito bonecão. Não sei se isso te incomodou. Ah, pouca coisa, assim. Acho que até mesmo dentro do próprio universo do filme é um personagem mais complicado de você tratar mais realisticamente. Mas nada que atrapalhe, não. Eu não encrenco muito com questão de efeito especial, não. Acho que eu pego mais pé em questão de roteiro e execução mesmo. Que o filme vai muito bem. Mas uma coisa que bacana do filme, não tem muita... Que nem a gente tá falando que não tem uma batalha final épica. O filme inteiro não tem batalhas contra os vilões, de fato, realmente grandes, né? Não tem. É uma coisa bem localizada ali. Você vê, o filme é todo ali no Nova York, assim. O máximo que acontece é a cena lá de Washington. Nada muito grande, não. Pra mim faz até sentido, até pela importância que o Aranha tem ali dentro, sabe? Que assim, ele ainda é um personagem que, em teoria, tá estabelecido, que ele é famoso na internet e tal, mas ainda não é um herói do grande escalão. Então, pra mim faz sentido. E, querendo ou não, não dá pra jogar ele pra enfrentar uma ameaça enorme logo de cara. Concordo, mas ao mesmo tempo não finalizou ele com, tipo, algum crescimento, alguma evolução, alguma coisa a mais. Fechou ele ainda, ele, daquele jeito que o filme apresentou. É, verdade. E bem descuidado, porque ele, lá no começo, ele entra no quarto, não vê que tem ninguém, aí o Ned tá lá. Nossa, essa cena é muito boa. Então, e depois ele tá lá provando a roupa, ele com a porta aberta, tudo, não sei o quê, ele tira a máscara e só aparece a meio do fundo, sabe? Fala assim, ou seja, ele é muito descuidado. Aquela cena ali não vai dar nada, né, pro universo. Ele não vai falar que é o Homem-Aranha pra te amei agora, né? Pô, é tipo a minha fantasia. Eu acho que vai, cara. Eu não sei. Assim, seria tratar a May como se ela fosse uma personagem muito tapada e, pelo menos assim, ela nos quadrinhos nunca foi. Agora, não sei se no filme eles vão emburrecer ela. Mas seria muito rápido, eu acho. Mas, enfim, depende da proposta também que eles têm pros outros filmes, né? Pois do jeito que eles estão mudando muita coisa em história, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos, o Homem-Aranha vai continuar aparecendo tanto no universo da Marvel, obviamente, como nos seus filmes solos. Já tá no Guerra Infinita. Não, tá no trailer de Guerra Infinita, com um uniforme novo, inclusive, aquele vermelho preto. Que aparece no final do De Volta ao Lar. Eles tinham uma ideia quando começaram a escrever o roteiro do De Volta ao Lar, eles queriam três filmes, se eu não me engano, que seriam três filmes dos três anos de término do colegial do Peter Parker. Então não sei se eles vão seguir essa sequência de ideia, mas que vai ter mais filme com ele, né, no colégio, vai ter, isso é fato. Principalmente porque o primeiro funcionou, obviamente. Esses filmes fica meio repetitivo falar, mas eles têm bilheteria pra cacete. O Homem-Aranha de Volta ao Lar teve um custo de 175 milhões de dólares e teve 880 milhões de dólares de bilheteria. Então foi uma bilheteria muito boa pra Sony e pra Marvel, né? Porra! Muito bom, até porque o filme da Marvel o pessoal já vai esperando. E depois da aparição em Guerra Civil, assim, já era certeza de público, né? Faltava fazer um bom filme. O Homem-Aranha tem, né, cara? O Homem-Aranha é um dos personagens mais famosos, né, cara? Então... um apelo gigantesco do Homem-Aranha. E, pô, obrigado, porque precisava desse Aranha na tela. Cara, eu fiquei feliz, eu saí do filme feliz quando eu assisti o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mais de uma vez, aliás, eu assisti de novo pra gravar um cast. E eu assisti em português de Portugal e foi genial. Eu descobri que garoto é puto. Eles falam toda hora garoto no filme. Garoto é puto, em português de Portugal. Muito bom. Toda hora na legenda aparecia puto. Eu falava, caramba, velho, mas eles não estão falando palavrão. Por que toda hora aparece puto aqui? Mas eu descobri que era garoto. Genial. Portugueses que escutam esse cast, eu sei que eles vão gostar do meu comentário pra sua nação gloriosa. Enfim. Complementando o que você tá falando dos palavreados dos nossos amigos portugueses, também não pode deixar de comentar que a gente tem um podcast muito engraçado que a gente traz bastante tradução de português de Portugal, né? Que é o do Cagada Ensaiada, traduções de títulos de filmes. Exatamente, Cagar essa era traduções. Tem bastante coisa dos nossos amigos lusitanos lá. Muitas coisas. Bom, é engraçado, valeu a pena. Eu ri muito quando eu gravei aquele podcast. Vale a pena escutar. Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go! We know each other. He's a friend from work. Muito bem, depois de Homem-Aranha de Volta ao Lar, a gente teve agora, recentemente, em outubro, no dia 23 de outubro de 2017, mais um filme da Marvel Studios, que é Thor Ragnarok. Meus amigos, vocês gostaram de Thor Ragnarok? Imigrante Song, só duas palavras eu tenho que falar. O filme já me ganhou aí. Ivaldo, você gostou de Thor Ragnarok? Legal, mas, sei lá, eu esperava um pouco mais, mas achei legal. Só achei um pouco exagerado na parte cômica, mas é um filme legal. É, então, Ivaldo, eu também, o filme é legal, eu achei o filme mais legal depois que eu entendi que ele é um filme de comédia, cara. Aí depois que você entende que ele é um filme de comédia, aí você acha o filme mais legal, velho. Sim, sim, verdade. Você vai levar ele como um filme de ação. Aham, exatamente. Aí você fica meio, pô, muito... Mas você leva como um filme de comédia, nonsense, aí você fala, pô, o filme é legal mesmo, cara. Uhum. É uma coisa que era esperada, né, pelo diretor que a Marvel escolheu pra dirigir o filme, que é um diretor que vem da comédia, né, o Taika Waititi. Não sei se vocês assistiram os filmes dele. Já, eu gosto bastante. É um diretor que vem da comédia, então já se esperava o tom mais cômico do filme, né, quando saíram os primeiros trailers e tal, também a gente viu isso, mas eu achei que realmente ele tem mais do que eu imaginei que teria, mas não é algo que me incomodou, eu gostei bastante. E é exatamente como o Everton tá falando, se você lembrar o filme como um filme de comédia, realmente é bem engraçado, né, não é uma comédia, pô, tem muita comédia, mas não funciona, não, é engraçado, os atores mandam bem, eles têm um tom pra comédia, e funciona muito bem, e, pô, tem cenas de ação muito boas, e com certeza pros filmes do Thor, que tinham sido lançados até agora, o primeiro filme é bem ok, o segundo eu gosto do filme, do segundo filme do... Não descobri. Você odeia? Eu gosto do segundo filme do Thor, eu acho legal. Eu acho bom. O ponto que eu ia chegar é esse, assim, é um filme que ele vem e é totalmente diferente dos dois anteriores, e ele abraça, assim, por ele se passar no espaço, ele abraça muito o clima de Guardiões da Galáxia, dos dois filmes. Isso assim, é verdade. Porque até então, a gente tinha um universo que era muito galhofado, que era Guardiões da Galáxia, e um outro universo como se fosse paralelo, que era aquela coisa muito séria, assim, dos filmes do... Eu acho que eu gostei que esse filme, ele meio que abraçou um pouco essa ideia, assim, tá tentando manter todo mundo coeso ali. É, meio que juntou, né? Motor. É, meio que fez um trocadilho, né, porque tem no filme. Ele faz uma ponte, assim, entre filmes da Marvel que pareciam muito distantes, sabe? Esse ponto me agradou bastante, assim, não só pelo humor, mas exatamente porque a gente vê coisas que aparecem ali e que dá a entender o que aconteceu. Por exemplo, quando a Hela tá no Palácio de Odin, ela fala que tudo isso aqui é falso, inclusive a manopla que a gente achava que era que tava com o Odin. É, ou seja, ela aproxima e fala assim, ó, o Odin ele conhece, sabe do perigo, mas ele não tem nada daquilo. E vocês gostaram da Hela? Que é sempre, o vilão é sempre um fator importante dos filmes da Marvel, que principalmente o fator que falam que fator negativo dos filmes da Marvel, que a Marvel não acertou muito a mão dos vilões ainda. E da Hela, vocês gostaram? Ela é bonecão CG. Puta, a cena de combate dela é CGzão total. Então, não. Não tem confronto dela com o Thor específico, né, cara? Confronto. O Thor não ganha dela, né? Não tem confronto. O Thor não consegue ganhar dela. Não, isso eu entendi no filme. Não, ele não ganha, até porque ela é mais poderosa. Ela é mais poderosa que ele. E o filme inteiro fala assim: cada minuto que ela fica em Asgard, ela vai ficar mais fica poderosa. Mais forte, né? Tanto que eles têm que invocar o demônio interior lá do planeta pra poder lutar com ela. Que é a única coisa que ela tem, de fato. Na verdade, não é nem lutar com ela, pra destruir Asgard, né? ela não tem mais poder, né? Briga de criança, tá ligado? Você tem um brinquedo, o outro quer. Aí você fala, não vou te dar. Aí você vai e quebra o negócio só pra outro não poder brincar também. Mas eu gostei da ela. Quase isso. Mas é o que o Odin fala e depois os outros personagens falam. Que Asgard não é o planeta. O legado de Asgard são as pessoas, cara. Então assim, você vai perder um planeta, tanto que eles procuram um lugar depois. Mas a essência de Asgard tá lá, que é a população, tá? Então assim, eu não achei de todo ruim, não. Eu gostei bastante da personagem. Não, eu também gostei. Eu acho que a ideia era fazer uma personagem assim. Talvez ela o que eu acho que incomoda o Ivaldo é o jeito dela, não sei se é isso, né? Não, é o CGI ou é o jeito da personagem? Porque é diferente. Não, o CGI, tudo bem, realmente tem umas cenas que aparecem realmente bastante, mas não é algo que me incomoda também nas batalhas. Eu acho que é tão assim, não. Sei lá, o que mais me incomoda no filme é que, assim, a questão cômica, ok, o filme ficou engraçado, ok, mas tem muito momento que, tipo, passa daquele limite, tá ligado? Você tem uma cena engraçada, pô, da hora, você dá risada. Só que aquela cena amarra outra piadinha, que amarra outra piadinha, que traz outra piadinha, que a outra levanta a mão e dá outra piadinha, ele olha pra cima e dá outra piadinha, aí o cara olha pro sapato e dá outra piadinha. Isso, tipo, na mesma cena. Então, sei lá, tipo, a gente viu dublado. Tinha momento que, sei lá, o cara olha pro Thor e fala, então você é o deus do... Então você é o deus do trovão. Nossa, estou chocado. Haha, ok, uau. Sei lá, tipo, isso não é engraçado. O cara olha pro Hulk, nossa, cara, vocês estão verde. Parece uma abacate, ok, oh yes! Isso não é engraçado, velho. Que coração peludo, Ivaldo. Ah, não. Mas não teve essa piada no filme, Ivaldo. Eu olha, dele, que eu vi do lado, tá agora. Não, tô dando um exemplo. É. Mas, tipo, tem muita piadinha besta, tá ligado? Que, sei lá, por ser o Thor, sei lá, não sei. Por ser esse universo, não sei. Teve piadinha que não é agradável, entendeu? Por mais que o filme seja do Thor, pra mim, os dois personagens que eu mais gostei do filme foram o Loki. Eu acho o Loki, pelo menos pra mim, é um dos melhores personagens desse universo cinemático da Marvel. E o Hulk. O Hulk também, eu gostei bastante do Hulk nesse filme. Ele não gostou das piadinhas, mas eu achei bem legal. Assim. E o fato do Hulk falar, vocês gostaram dessa parte? Eu achei que ele virou um bebê gigante com armadura. Não, cara, eu gostei pelo seguinte, porque desde que quando saiu, depois do A Era de Ultron, que o Hulk aparentemente foi exilado em algum lugar do espaço, eu já tava esperando um filme do Planeta Hulk. É, e também. Aí quando saiu o Ragnarok, falou assim, ah, vai ter o Hulk, eu já imaginei. Bom, então, o Hulk do Planeta Hulk, ele é um gladiador, ele tem consciência um pouco, assim, tal, aquela coisa. Então usaram isso no filme, legal. Levaram um pouco mais pro lado da comédia, beleza. Não me atrapalhou muito, não. Mas esse filme gerou uma expectativa pra mim, porque assim, eu queria ver o Planeta Hulk, um filme do Planeta Hulk, não vai ter. Mas agora, como eles queriam voltar, achar um lugar pra Asgard, depois um lugar pra trazer um jeito de trazer o Hulk de volta pra Terra, eu tô esperando que venha Hulk contra o mundo. O problema é, como foi uma linha cômica, não acho que vai ter um filme tão sério quanto foi na HQ. É improvável que não. Talvez faça alguma coisa nessa cê linha. Você gostou? Você gostou daquela piadinha? Desculpa te cortar. Você gostou daquela piadinha do golpe secreto deles? Que aí o Thor pega o Loki na mão e fala assim, pô, Hulk me ajude. Ele joga o cara. Eu ri. Cara, eu vou te falar, eu gosto muito do Loki, cara. Aquela cena que a cena do personagem, a cena do torneio dos campeões lá, que o Thor tá dentro da arena, aí tá abrindo o portão assim pra ver o Hulk na maior expectativa, de repente. É muito legal essa cena, porque o Thor, ele olha o Hulk, ele fica todo animado e fala, eu conheço esse cara do trabalho que não sei o que. Você tá vendo o Loki se cagando de medo, ele precisa ir embora. Exatamente. Não, e todas as cenas de combate são muito legais, né? Então, as cenas de luta são bem legais esse filme, cara. A cena final dele dominando o poder do raio, cara, eu achei muito da hora ele lutando com aquele poder dele, cara. Eu achei legal também. Ele fica full power, realmente. E acontece um pouco ali a transição do que a própria ela fala, assim, que ela, no começo do filme, ela fala que o Thor não lembra nada, o Odin, parece o Loki, lembra mais. Só que depois que o Thor fica mega poderoso e ela corta aquele olho dele, ela fala assim, agora você tá mais a cara do Odin. É assim, é a transição do poder de pai pra filho, né? E também essa parte do olho do Thor, que ele perde o olho, mostra como a Marvel faz um trailer que não entrega o filme, né, cara? Porque ela traz cenas que tem no trailer, mas não tem no filme, né, cara? Totalmente, isso aí. Porque o filme, a gente não tem uma noção da história, né? Os filmes da Marvel não dão essa noção completa da história. Eles dão até no trailer final que eles lançam, mas nada que você consegue ter surpresa. Todo filme da Marvel que você vai assistir no cinema, você tem uma surpresa de principalmente de história do que vai acontecer, de algum personagem que aparece que você não viu, de alguma cena que acontece, e da montagem do filme, né? Porque o trailer é montado de uma maneira e o filme apresenta cenas com sequências diferentes. Um exemplo muito que eu tenho muito na cabeça é o Guardiões da Galáxia, né? Que a primeira cena do trailer que foi lançada é o final do filme, tipo, a batalha final do filme é dos momentos mais importantes. E quando você vê na montagem do filme, você vê que é o impacto da cena e compara com o trailer, né? Que é a primeira coisa que os caras jogam na sua cara. E do Thor Ragnarok é a mesma coisa, né? Acho que todos os trailers em geral da Marvel fazem bem isso. Uma coisa que eu ia comentar é o Chris Hemsworth, que é o cara que faz o Thor, cara, ele leva muita gente pra comédia. Eu acho que ele é muito bom em comédia, velho. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante o filme. Sim, todos os atores mandaram bem, mas ele e o Tom Hiddleston também, que é o Loki, eles mandam muito bem. E uma coisa que eu esperava desse filme era uma ligação mais direta pra Guerra Infinita, mas não teve. Realmente não teve. Digamos que o final teve um pouco, mas não diretamente com relação aos Jogos Infinita, né? E pelo que a gente viu desse último trailer que tem no Guerra Infinita, na verdade parece que vai dar link é o filme do Pantera Negra, né? Então, exatamente. Todo mundo esperava que o filme do Thor ele trouxesse uma cena pós-crédito ou então, durante o filme mesmo, uma ligação direta com a Guerra Infinita, que vai ser o maior evento do cinema da Marvel, né? Mas não trouxe essa ligação que todo mundo espera. Então ficou tudo pro filme do Pantera, pelo menos uma ligação maior e direta com a Guerra Infinita. Provavelmente terá mais um filme solo do Thor, né? Esse filme foi muito bem de bilheteria. O filme teve... Ó, o filme ainda tá em cartaz, mais, né? Mas ele já passou dos 800 milhões de bilheteria. Não vai chegar em 1 bilhão, mas vai ter uma puta de uma bilheteria foda. Provavelmente vai ser uma das maiores aberturas do filme. Uma das maiores bilheterias da Marvel. E Valdo, eles vão mandar chupa e Valdo, porque você colaborou com a bilheteria, não gostou, mas o povo tá gostando, Valdo. Não, eu não falei que o filme é um lixo, só não. Você falou que o filme é falou que é um filme é uma porcaria, que não vai ter filme da sua vida. Você falou. Não, eu escutei. Tá gravado, você vai falar depois, tá gravado. Você falou que o filme é ruim. Só não me vem na Guerra Infinita pegar o Homem de Ferro no braço e falar: vamos fazer ajuda aí. Seria foda, eu acho que seria legal. Não, pelo amor de Deus. Mas enfim, não, provavelmente não vai acontecer. Superman was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. O último filme do ano, de heróis Marvel e DC, vamos fechar com DC esse ano, que é um filme muito esperado desde que foi anunciado o universo estendido da DC, o universo compartilhado da DC no cinema, que é Liga da Justiça. E aí, vocês gostaram de Liga da Justiça? Diante da minha expectativa baixa por conta de BVS, eu achei que eu fosse gostar menos desse filme, mas eu gostei mais do que eu tava esperando, assim. Uhum. Mas também não dá pra dizer assim, nossa, eu fiquei muito empolgado com o que vai vir depois, porque eu não fiquei. Não dá pra desgostar desse filme depois que a gente teve BVS e Esquadrão Suicida. Exatamente. É, eu também. Eu gostei do filme, achei legal, mas quando você vai com a expectativa baixa, né, cara? Você acaba curtindo pior, né? Melhor, é. Você acaba curtindo mais, né, cara? Eu também gostei. Gostei bastante do filme, achei bem legal. Em vista das outras. Mas você gostou bastante, achou bem legal. Você gostou bastante. Eu achei você meio contraditório isso. Tipo, você quer falar que gostou, mas não gostou tanto assim. É que eu ia falar depois o ponto negativo. O que eu falei agora? Não entendi também, Valdo, não se preocupa não. Tá, eu vou falar de novo. Não entendi o Vinícius. Você entendeu, eu entendi o Vinícius. Não, então, não entendi senhor, o comentário dele não. Eu vou falar de novo pra... Quero causar intriga só. eu gostei, particularmente eu gostei bastante do filme. Achei bem legal. Só não achei que o que aconteceu no filme teve um peso assim tão grande. Aquela crise mundial, fim do mundo. Mas fora isso, eu achei o filme muito bom. Isso é uma das críticas que é feita pro filme, né? Que eles falam que, tipo, a ideia principal é o lobo da steppe pegando as caixas maternas pra querer conquistar o mundo, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas você não sente o mundo em perigo, tá ligado? Exato. Não, cara, não sente o mundo em perigo e eu não achei que foi um personagem bem aproveitado. E aquilo que o Ivaldo reclamou da CGI, eu tenho pra reclamar nesse filme, cara. Eu acho que esse é um dos vilões mais porcos que eu já vi, cara. Desses filmes de heróis todos que a gente viu, assim, eu acho que ele tá pau a pau igual o Apocalipse, cara. Tô muito ruim, velho. E eu acho que é um padrão DC, assim. Ela vai fazer um vilão e ele não tem nada, assim, físico do ator, sabe? Ele é todo computador. Esse é um problema, né? Todo computador. E o ator é legal, tá ligado? Ele é um ator expressivo e tal. Que é o. Sim. É o Mance Rider, né? Ele é o, isso, né? Isso. E, cara, eles contratam um ator pra isso, só pra fazer. Aí no final ele acaba fazendo a voz e a voz dele ainda tem uma modulação em cima, assim, entendeu? Então, tipo, é gastar à toa, sabe, o ator. Ah, queria fazer um vilão bom? Sei lá, pega o William Defoe, que participou. Cara, o William Defoe é muito feio. Pinta ele de azul. Põe um chifre. Mas ele vai estar no Aquaman, né, cara? Ixi, vai ser assustador porque ele é feio. Mordei o Aquaman, cara. Eu gostei, cara. Eu gostei. O que é o... Ah, cara, eu não gostei. Sabe o que é o Aquaman? É um caldrugo que não tem medo de água. Que ele só fica assim. Não, cara, mas pelo menos... All right, man. Ah, pra... come on, let's do it. Ou seja, ele não fez porra nenhuma, cara. Ele é o surfista. Mas pra mim, cara, eu achei que eles iam exagerar mais nele. Ainda bem que ele não aparece tanto quanto eu achei que ele ia aparecer, cara. Mas na minha concepção, mesmo o tanto que ele apareceu, eu não gostei. Mas em batalha ele é legal. Ah, batalha funciona. E eu também gostei da resolução que eles fizeram pra parte, lógico, foi, pra mim foi legal como eles fizeram o Aquaman lá em Atlântida e tal, na parte da caixa materna, quando o Lobo da Estepe vai pegar, e deu pra ter um vislumbre que eu acho que vai funcionar o filme do Aquaman, viu? Se não tiver muita referência da DC, né? Mas enfim. Mas vai ter, a gente já sabe que vai ter. E do Flash, vocês gostaram? Eu tô falando o Flash é a parte cômica do filme. Isso aí, eu achei bem legal a participação dele no filme. Foi uma das melhores partes do filme, são as partes cômicas do Flash. Tá, então aí o fã da DC, ele vai querer me matar. É, eu não gostei do Flash também. Ele não gostou muito. Eu vou explicar o porquê, cara. Porque assim, o Flash, ele tem o nome do Barry Allen, só que ele não é nem o Barry Allen e nem o Wally West. Ele é alguma coisa perdida ali no meio que não deu liga, sabe? Ele não tem aquela vibe, assim, de inteligente do Barry Allen, mas também não é tão bem humorado, engraçadão, quanto o Wally West é nos quadrinhos. Então, assim, eu achei que ficou um personagem bem perdido. Ele faz as coisas ali pra fazer, assim, e tal, porque acabou sendo um alívio cômico. E aí eu acho que vem muito do Joss Whedon, né? Essa parte, vem mesmo pra DC, vem pós Snyder. Então, assim, mas no geral, não foi um personagem que eu esperava mais, assim. Né? Eu isso é um ponto muito importante, a questão do filme ter sido feito pelo Snyder e complementado depois pelo Joss Whedon. Porque você nota as cenas que foram incluídas depois, você sente o que pode ter sido modificado pelo Joss Whedon, né? Principalmente essa questão de personagem, né? Colocar um diálogo aqui, um diálogo ali, mais uma ceninha do personagem, isso, pra criar a interação entre os personagens e tal, isso é uma coisa que o Joss Whedon certamente fez, sabe? Pra complementar. Eu acho que é muito pra mim é muito visível no Superman, cara, porque assim, o Superman do Snyder é aquela coisa, ele é carrancudo, ele é pessimista, ele é mal-humorado, aquela coisa toda, ou seja, o Superman do Joss Whedon, ele é mais palpável, ele tá mais próximo da gente, assim, digamos. Que é mais ele, legal, ele, né? Que é ele mais, tá mais próximo do personagem, tá, né? E tá mais próximo do que ele é nos quadrinhos, de fato, assim, é um cara super poderoso, mas assim, é um cara ali, tem hora que ele tem que estar bravo lá pra enfrentar o Lobo da Estepe, e tem hora que ele dando risada. Eu acho que ali a gente só deixa claro que a DC não sabe o que fazer com os personagens dela. Ela modificou, o Superman mudou da água pro vinho do Batman vs Superman, do Homem de Aço pra esse filme, e o Batman também mudou de super, do Batman que tinha funcionado do Batman vs Superman, pelo menos foi uma das coisas que falaram que funcionou melhor do Batman vs Superman, foi o Batman, e ele mudou completamente, ele virou o tiozão do churrasco no Liga da Justiça, fica fazendo piadinha, velho, à toa. E tipo, esse não é o Batman, velho, não é esse o Batman que eu quero ver. Ele fez um caranguejo gigante pra lutar contra as forças do mal. Não, são os equipamentos do Batman, mas porra, okay. O Batman virou um tiozão do churrasco, fazendo piada, velho, não dá, não, puta, eu olhava e falava, mano, o Batman tá fazendo essa piada por quê? Não é o Batman esse, cara. Qual delas? Aquele é rico? Várias, tem várias piadas que ele faz durante, que são péssimas. Aquela cena, aquela sequência inicial, se eu não me engano, ele faz uma piadinha, não faz? É, que ele tá prendendo um cara lá, tal. Bem, tem várias cenas que ele faz piadinhas, assim, aleatórias, mas eu falei de sequência inicial, e uma coisa que me incomodou nesse filme é a primeira parte do filme, que é muito confusa, que eles vão mostrando cada um de cada herói tá, o que tá fazendo. E, não sei, ficou estranha aquela parte do filme. Pô, principalmente aquela parte do homem do Superman no início do filme, aquele Superman mal renderizado lá com a cara meia torta. Que coisa assustadora foi aquela. Com Botox, né, cara? É. Superman, você gosta de sorvete? De pistache. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu quero frango. Sei lá. Que bizarro aquele Superman com Botox. Não. É, essa parte do efeito do bigode dele, pra mim é muito visível também quando ele pega o Batman pelo pescoço, depois de ressuscitar, ele fica, você sangra? Meu, pra que isso, velho? A boca dele quer sangrar, porque parecia que ele tinha levado um soco na boca, tava inchado aquele negócio. Nossa, cara. Mas assim, eu acho que esse CG nem atrapalhou tanto, cara, porque o personagem melhorou, então o CG meio que, essa parte assim, ah, tirou o bigode, não, com o CG, pra mim, tornou-se relevante, sabe? Eu já não gostei tanto do Cyborg. Ele não cheira nem fede, né? É, eu preferia o Steel Homem de Aço. O Shaquille O'Neal é muito melhor, né? Porra, vamos lá, né? Imagina que louco ele pegando a cabeça do Steppenwolf enterrando, cara. Isso é legal. Ele batendo basquete com a caixa matriz lá, a caixa da mãe mística. Bom, Anderson, esse aqui eu vou juntar o meu Cosmo com o Cosmo do Anderson e vocês vão se conectar também. Mas que caralha da Liga da Justiça de Heróis Internacionais Salvadores da Pátria vira as costas pra caralha da caixa do Satanás e vão conversar com um zumbi. É exatamente isso que acontece. Mano, eu juro por Deus que eu tava assistindo o filme. Na hora eu olhei pro Everton. Caralho, e a porra da caixa, velho? Os caras deixaram lá. E quando os caras fizeram questão. Fizeram questão de ligar o GPS lá do Santa. O Lonzo Step parece que tava, tipo, pegou na surdina, tá ligado? Não, cara, mas essa cena pegou é patética, invasão, que é assim, velho. Eles assustaram o Super-Homem, aí de repente vai todo mundo no Super-Homem assim, daqui a pouco o Lobo da Step pegou a caixa. Pô, filho da puta, você deixou lá, caralho. Ninguém prestou atenção. Cada um olha pro outro e fala, porra, mano, não é caixa. Não, tá com você, não. A caixa tá comigo, não. A caixa não, tá ali. Só faltou o Superman, o amigo não morreu. Eles são tão burros que eles estão com o Flash, meu. O Flash levaria 30 segundos pra pegar a caixa, mano. Então, mas essa cena, além dessa cagada inacreditável, essa cena eu acho legal, a briga entre a Liga da Justiça contra o Superman, tá ligado? Principalmente com a cena do Flash, é que o Flash tá chegando por trás, assim, aquela cena do Super-Homem. Só o canto de olho. A do Superman, eu ainda não entendi tanto, porque, por exemplo, ele reviveu. E depois a gente entendeu que ele quer. É ele mesmo, não um zumbi, não é o demônio, eu acho, né? Não sei se vão querer mudar alguma coisa nele. Mas por que querer descer o cacete em todo mundo? É, também tem aquela piada do Flash, né? É o cemitério maldito, tá ligado? Só você ficou chateado e não gostava do filme, ele resolveu bater em todo mundo. Eu acho que ele bateu em todo mundo meio porque é aquela questão, pô, o cara acordou, né? Ele também tinha aquele pensamento de talvez aquelas pessoas são minhas inimigas por algum motivo. Ou então também tem algum efeito da caixa materna inicial, assim, mas depois ele consegue tomar conta do próprio corpo e tal. Tipo, ele ficou chateado, responder, né? Por ele mesmo. É, hoje ele ficou chateado. Ele olhou e falou, pô, colocaram o Robocop e um surfista no meu lugar? Não, vou descer o pau em todo mundo. Pode ser isso também. O Robocop, o surfista e o Chapolin colorado da roupa vermelha. Eu não sei porquê, eu queria o uniforme do Flash e o jeito que ele corre não me convence também. Podia melhorar um pouquinho. É, parece que tá patinando, né, cara? Exatamente. Outra coisa que me incomodou muito, cara, eu fiquei com muita raiva. O Lobo da Step pega a caixa, mano, beleza. E o mundo vai ser destruído / nada acontece no mundo, porque só mostra um caralho com uma família debaixo de uma mesa. Em Chernobyl, essa, né, cara? E essa é a resolução do mundo, né? Mas tudo bem. Aí quando chega no caralho do lugar, o nosso amigo Batman olha e fala, galera, vou pegar o carro, tô indo. Faz o que vocês quiserem, foda-se. E vai embora! Cara, que plano idiota. Tipo, a Mulher Maravilha fala assim, seu plano era morrer? Fala, cara, esse Batman é muito burro, cara. Não é? Tipo, os caras chegam lá, e aí, o que a gente vai fazer? Ele fala, não sei, eu tô pegando o carro, tô partindo, foda-se vocês. Mesmo, a gente não tem esse sentimento, porque a Liga da Justiça são os maiores heróis do planeta, né? O maior grupo de heróis que existe. E pense, você tem uma ameaça que condiza com isso. E vocês não tem uma ameaça aqui mundial. Pelo menos não dá essa impressão que o mundo tá fudido, porque o Lobo da Step tá lá. Quem tá fudido são os caras lá do Chernobyl, só eles. Parece que só eles estão ali. Pra descer, o mundo se resume a Estados Unidos e Ucrânia, lá onde tá. No meio não tem nada, é só mar, que é o reino do Aquaman, é só isso. É verdade. É só isso que acontece. Os únicos lugares que tem algum tipo de problema com esse Lobo da Step são lá. E tem Mísera, né? Lá também tem problema, porque ele invade, né? Mas fora isso, não tem mais nada. E eu não sei vocês, isso eu queria perguntar pra vocês. Vocês acharam que a batalha final foi impactante? É isso que eu ia falar, cara. Isso que eu achei, velho. Porque o Superman chega e dá uma pisa no Lobo da Step, que tipo, não precisava nem o Superman, porque a Mulher Maravilha e o Aquaman tava levando o Lobo da Step, tá ligado? Sim, exatamente. Tanto que eles não estavam nem machucados, velho. O Lobo da Step, no momento nenhum, ele passou uma impressão de que ele era super poderoso de fato. Pelo menos não pra mim. Os cubos mágicos lá também, eu não vi nada assim gigantesco, extremo. A única coisa, quando os cubos se uniram, a única coisa que eu vi fazer foi uma retoma de Cosma Alien. Foi isso que o cubo fez e deixou o céu vermelho. Deixou tudo vermelho, cara. Ó, vamos falar a verdade, cara. Esse filme dava pra ser resolvido se esse Batman fosse igual dos anos 60 e tivesse um repelente. Pronto, o filme tava resolvido já. Pode crer, né? Ele soprava assim o sopro super mega dele com alguns repelentes na frente assim e já matava os besouros tudinho. O filme realmente, ele foi pensado. Talvez ele tivesse uma ideia, o Zack Snyder, porque a gente tem uma certeza. Agora, o Zack Snyder está fora de qualquer participação do universo DC no cinema. Não deu certo, não funcionou, ele teve os problemas com os pais dele, depois que ele se afastou. Ok, mas ele tá fora. Isso aí você pode imaginar o universo DC pra frente sem nenhum tipo de participação do Zack Snyder. E talvez a intenção dele, só pra eu fechar aqui, a intenção dele com esse Liga da Justiça era continuar nessa nessa ideia das caixas maternas com Darkseid. E isso já é uma coisa que você pode desconsiderar. Não vai ter Darkseid na DC, no cinema. Não vai ter. Isso você pode descartar. Não, eu vai acho ter. Que vai. Ele foi citado no filme, eu acredito que ele tenha. Ele foi citado, mas, por exemplo, o filme da Liga da Justiça, o filme da Liga, que era pra sair em 2019, já não vai ter. E eles estão com a ideia de fazer. Eles têm as ideias de fazer os. Ah, não, 2019. Mas eles tinham dado dois filmes, né? Na sequência da Liga da Justiça. Não vai ter os dois. Tipo, só tem um e tirar do calendário. Eles têm a ideia de fazer agora os filmes solos dos heróis e desenvolver, dar liberdade criativa pra cada um dos diretores, né? E investir nisso por enquanto. Porque realmente eles não têm um caminho pra Liga da Justiça, entendeu? Eu acho que eles não conseguiram acertar a mão nesse filme de você ver um futuro, entendeu? Uma sequência de história, uma coisa que possa acontecer dentro de um universo compartilhado. É meio triste, né, cara? Porque a Liga da Justiça é o ápice, devia ser o ápice da DC. Porque, por exemplo, não sei vocês, assistindo o trailer, por exemplo, do Vingadores Guerra Infinita, cara, você tem aquela sensação, nossa, velho, tudo convergiu pra esse momento, sabe? Uhum. Essa cara, situação e tal. Então, e você não vai sentir isso com a DC, tá ligado? Só daqui muito tempo, quem sabe, né, cara? Eu tenho a mesma impressão, cara, porque assim, eu vejo assim, que a Marvel, ela fez os filmes e depois fez Vingadores, ou seja, como um destino. Ela foi fazendo os filmes pra culminar em Vingadores e nos filmes posteriores. A DC, ela foi, assim, reagindo ao que tava acontecendo. Então, o filme da Liga da Justiça não foi algo planejado pra acontecer, que os filmes convergiriam pra lá. Simplesmente foi uma pedra assim, a gente vai ter que fazer porque senão a gente não alcança a Marvel. Foi uma continuação do BVS, né, cara? A DC se viu obrigada a fazer um filme de equipe pra poder não ficar muito atrás da Marvel. Isso aí demonstra muito o planejamento que uma fez e que a outra não executou direito. Você pode ver, ó, até assim, um ponto de vista meu. Eu acho que esse filme funcionaria sem o Super-Homem. Funcionaria assim, dentro do que ele apresentou, entendeu? Não que seria bom. Mas eu achei super desnecessário o Super-Homem estar aqui. Ele só veio pra mostrar que ele é mais forte que todos juntos e deu uma pisa no vilão, é isso. É o herói principal da DC, né? Quer dizer, não, mas poderia fazer alguma coisa, né? É o líder apresentar da ele liga. Depois, trazer ele em outra situação. Superman nasceu de uma cagada, porque eles ligaram o GPS do inferno, apanharam, ele foi no mato com a namorada, voltou, depois apostou corrida, e o Cyborg tava usando a internet do cubo, e é isso. Você explica porque ele voltou de bom humor depois. Ele foi no mato com a Lois Lane. E esse filme da Liga da Justiça teve cenas pós-crédito, né? Teve essa da corrida que você falou, e teve uma que é muito, muito, é muito jogada aquela é cena pós-crédito. Muito desnecessário, cara. Que é a cena do Deathstroke com o Lex Luthor, né? O Lex Luthor fugiu da cadeia, ele apareceu lá, apareceu o Exterminador e tal. Mas aquilo não vai ter. A gente sabe que não vai ter aquilo, né? Eles colocam lá só pra falar, caramba, que legal, pena que não vai ter, né? Vocês estão me enganando. É só pra falar assim, a gente também faz cena pós-crédito. Que a gente não sabe como eles vão fazer, enfim. Eu acho que enquanto a gente, todo filme da DC escutar que foi alterado aquilo, que a direção mudou aquilo, que a alta diretoria tirou aquilo, não vai funcionar. Enquanto tiver isso, enquanto eles não tiverem realmente uma unidade, né, e tipo, deixar os diretores trabalharem em paz e com as ideias dele, não vai funcionar esse universo compartilhado. Eu tenho um dos maiores elogios que esse filme merece, e eu vou dizer agora, para que o Brasil inteiro, o mundo inteiro saiba. É um elogio, e vocês vão concordar, porque eu achei muito foda. Caralho, o Superman é foda. O cara morto, saiu de um caixão, de cabelo cortado, barba feita, vestido. De calça jeans, é. Calça jeans, caralho, que morto foda, velho. Aquilo ali é calça de capoeira, cara. Ele não tava morto, ele veio pro Brasil fazer capoeira. Era pra ele ter saído barbudo, todo cagado, cheio de verme, fedendo. Cabelo todo mal, parecendo um mendigo. Os cara fez ele bonitão, mano, até morto. Eu daria pra ele ficar assim. Você leu o arco da morte e do retorno nos quadrinhos, cara? Ele morre de um jeito e ele volta com um mullet. Fala assim, como que o cabelo dele cresceu morto, né? Realmente. É que ele é de outro planeta. Ele é de outro planeta, né? Você tem que pensar nisso. Cara. Pode ter algumas diferenças, né? Mas enfim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Tem muito filme pra sair da DC. A gente tem um possível desligamento do Ben Affleck. Ele provavelmente não vai voltar a ser o Batman no filme que vai sair do Batman, né? Obviamente, não vai ser mais Batman. Vai ser um filme do Batman, né? Ele não estará mais presente no filme do Homem-Aranha. Provavelmente ele não será mais, ele ia ser o diretor, o produtor, ia fazer a porra toda, ia ser o Batman, mas agora já não. Aí depois ele saiu da direção. Agora, como é que um cara. Isso é mais impressionante. Ben Affleck, em todas as entrevistas de imprensa, ele comenta que não tem certeza se ele vai continuar sendo o Batman, divulgando o filme da Liga da Justiça que ele é o Batman. Tipo, é meio estranho, né? Cria um clima ruim, né? Imagina os outros atores olhando pra ele e falando assim, mano, como você tá falando isso aí? Você vai sair? Você não tá falando pra gente? É estranho, né? Por isso que ele tentou se matar, ele não avisou nem do pessoal da missão. Pode ser isso. Mas enfim, vamos ver qual que vai ser a resolução dessa treta. Alguém tem mais algum comentário da Liga da Justiça? A gente falou alguma coisa boa da Liga da Justiça? Eu não prestei atenção nisso. As batalhas são legais. A batalha tanto no meio do filme como a batalha final eu gostei. Da batalha em si. Tipo, talvez o que levou a batalha não seja tão interessante, mas a batalha em si é legal. Ah, eu gostei de todas as cenas de luta bem impactantes do Cyborg. Eu achei que os combates que ele entrou, puta, muito foda. Aquela luta que o cara vem com a lança assim em cima dele. Pá, ele vira assim e nossa, achei bem foda. Ele lutou pra caramba nesse filme. E eu achei que o Aquaman deveria ter um sotaque de surfista, acho que ficaria mais da hora. Aquaman, né? As lutas de as batalhas do Aquaman são show. É, tirando a batalha que ele teve com água dentro do túnel que ele perdeu, né? Quando o túnel quebrou lá, que afogou o caranguejo do Batman. Ah, mas ó, ele perdeu pra água nesse filme as piadinhas são legais, eu achei, cara. Algumas Sim. são muito bem feitas, sabe? Tipo, o Flash, realmente, aquela quando eles estão desenterrando o corpo do Superman, que ele fala, pô, podia terminar isso aqui rápido, mas vou respeitar o corpo, tá ligado? O morto. Pô, é muito bom, né? Ele falando, pô, tomara que não vire o cemitério maldito, tá ligado? Tem uma coisa boa do filme, que a gente não comentou, que é a Mulher Maravilha. A gente não xingou ela em nada, não criticou em nada. Seja, não, é porque ela foi mais do que tá dando certo, né? Sim, exatamente. Então, é uma coisa boa. Maravilha, o que eles fizeram no filme, eles não aproveitaram ela, cara. O que eles fizeram foi o Batman falar uma hora assim, ah, você é a líder, lidera aí, tá ligado? Mas eles não aproveitaram o personagem, velho. Eles deviam ter aproveitado muito. Muito bem, não tivemos muitos comentários positivos de Liga da Justiça. Eu acho que vocês não gostaram muito, mas tá aí, né? Saiu o filme. Vamos esperar pra ver o que vai ser. Eu não gostei tanto, assim. É, vamos esperar pra ver o que vai ser da DC no cinema. Mas agora, depois de repassar os 6 filmes, repassar 5 deles, né, e um só comentário que saiu. Qual foi o seu filme favorito de super-heróis desse ano? Pode começar você, Anderson, começa. Logan. Everton. Logan. Ivaldo. Lanterna Verde. Não saiu esse ano. Logan, com certeza. Mas começa com L. Você acertou. Agora o Vinícius, sou eu, também foi o Logan. Logan foi escolha de todos aqui, meu Deus. Que filme. Pra mim, não, é um dos filmes, como o Anderson comentou logo no começo, é um dos melhores filmes do ano também. É um dos filmes que vai ficar na minha lista de preferidos, viu? Eu acho que vai durar por anos na minha vida. Comentamos nossos favoritos, agora vamos falar dos filmes que a gente tá com a maior expectativa pra 2018. Filmes de heróis, claro. Porque a gente vai fazer o podcast Filme de Heróis 2018 e a gente depois vai escutar esse em termos de comparação. Agora eu vou fazer uma lista rápida, só do que tá confirmado. De fato, a gente só fala, eu só quero que vocês falem qual vocês são com maior expectativa. A gente tem Pantera Negra, Os Novos Mutantes, mais um filme da Fox, Vingadores Guerra Infinita, Deadpool 2, Homem-Formiga e Vespa, a gente tem o filme do Venom, a gente tem X-Men Fênix Negra, mais um X-Men, e a gente tem Aquaman. Tem bastante filme de herói ano que vem, hein? Puta merda. Qual vocês estão com maior expectativa? Nossa, Guerra Infinita, Tripas, Sangue e Alienígenas. Cara, não tem outro filme que a expectativa esteja tão alta quanto Vingadores Guerra Infinita, cara. Cara, 2018, os dois maiores eventos de 2018, Copa do Mundo e Guerra Infinita. Não dá pra esperar nada de qualquer outra coisa. É só o que as pessoas estão esperando, né? E te sai em 2018? Não. Merda. O que vai ter em 2018? Tem Copa do Mundo e tem Guerra Infinita. O que você tá esperando exatamente, né? Guerra Infinita, é verdade, vai ser um filmaço. Não tem... eu tava brincando que só o trailer do Guerra Infinita eu gostei mais do que a Liga da Justiça no filme. Nossa. Mas é sacanagem, né? Mentira, na verdade. É verdade. Eu gosto do filme inteiro, mas não tem como o filme desse ser ruim, velho. Puta que pariu. Mas bem, vamos assistir, né? Não vamos contar com o ovo no, já sabem, né? Desse ditado popular brasileiro. E caramba, que engraçado que ninguém falou nenhum outro filme, né? Tipo, cagou, ano que vem só tem Guerra Infinita, né? A gente faz assim, a gente só compra o único ingresso que a gente vai no cinema ano que vem é a Guerra Infinita, depois tudo, ninguém vê nenhum filme, mano. Tudo vai remeter a Guerra Infinita. Até o filme da Copa no final vai ser a nave dos alienígenas chegando. Acho que na abertura da Copa o Thanos vai aparecer de alguma maneira. O time dele pra jogar. Porque tá tudo relacionado, né? Como você disse muito bem, os maiores eventos do ano são Guerra Infinita. E a Copa do Mundo. Na verdade, a gente vai assistir Guerra Infinita em abril, depois o ano todo a gente só continua assistindo Guerra Infinita, né? Não precisa assistir a nenhum filme. Assistir de novo, toda semana a gente assiste Vingadores Guerra Infinita, né? E se o filme for ruim, se o filme for bom, assiste todo dia. Enfim, pessoas ouvintes desse podcast, mande e-mail pra gente, comente qual foi o seu filme de herói preferido em 2017. Se você adorou a Liga da Justiça e odiou Logan, por favor, mande e-mail pra gente. nerdpatriarca@gmail.com. Acompanhe esse podcast e os outros no site www.nerdpatriarca.com.br. Tem todos os nossos episódios lá. Assine os feeds e escute. E acompanhe a gente nas redes sociais: Facebook/NerdPatriarca, Twitter@NerdPatriarca. E é isso. Domingo que vem tem mais, certo? Certíssimo. E não se esqueçam que no nosso site tem vários podcasts de super-heróis, por sinal, hein? Esse aqui não é o primeiro, não. Tem temos Heróis. Cagadas Ensaiada. Tem o do Heróis 2016. Aproveita e curte lá, que vocês vão gostar. Beleza. É isso aí, Valdo. Bom recado. Bom recado, viu? Você é um garoto de ouro. É isso aí, assistam, valeu. Assistam a Guardiões Russos. A gente vai fazer um cast especial sobre Guardiões Russos. É, o Ivaldo vai chamar provavelmente um ator russo pra conversar. Vai chamar o urso. Eu tenho que chamar o urso. Outro é estilo, isso aí. Não sei, um abraço. Valeu, um abraço, galera. Falou. Abraço, galera. What everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the Sacred Heart before it blows.